651 Ocean Air 380 para Guarulhos, está pronto para a cópia, informação Foxtrot. Aguarde um minuto, 6251. Guardando. Decolou Zuno 2, controle 19-8, voo voo e bom dia. 19-8, bom dia e bom trabalho, 3601. Salvador, muito bom dia, o TAN 3601, saída da EL. Muito bom dia, TAN 3601, contato ao radar na decolagem, submantém nível 340 conforme autorizado, TAN 3601. Ascensão ao 340, assim que possível, direto à posição da EL. O da EL. Negativo. Exato, da EL. Presente da EL, muito grato. Oceané 6251 na escuta para a cópia. Afirmo. Oceané 6251 autorizado para Guarulhos, nível de voo 380 pela Upper Zulu 14 até Gruff, após Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, pós direto para a posição Trive, Upper Zulu, corrijo, Upper Whisky 58 até Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, curva direita, inicialmente com perfil da subida da EL, após direto para as posições Leda e Krat. Transponder 5447, o controle em 119, decimal 8, cotejo. 6251, autorizado São Paulo, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita, pós, saída da EL. Após fixo Leda, após Krat, Light Sept para o Zulu 94 até Grupo, após o Zulu 96 até Prova até o Zulu. Trive até o Whisky 58. Transponder 5447, transferiu o controle 19, decimal 8. Central 300, TAN 3601. Salvador Juliette Quilo, finalizando a reboque. Obrigado, um bom dia. Bom dia. 3601, chame agora centro Recife, em 125 decimal 1, bom dia. 25 decimal 1, bom dia, OTAN 3601. Oceané 6250, acionamento na posição 5, você vê pushback. Autorizado acionamento, chame para o pushback. Aqui legal no 0 no 3, Oceané 6250. Vou achar para o táxi 6250. Hotel 6250. 6251, para o push, está autorizado, chame para o táxi. Não, negativo, teve um problema aqui, vai esperar mais dois minutinhos para iniciar o acionamento do motor na posição. Já retorna para a nova solicitação. Ok, gente. Oceano 6251 na posição 5, acionamento na posição. Autorizado, chame para. Autorizado já o acionamento e o pushback, ok? Chame para o táxi. Positivo, vai chamar, obrigado. 6251, retornando, a gente está só aguardando o pessoal de prova trocar a fonte pneumática externa aqui, que a primeira deu problema, já te informo novamente. Ciente, ciente. Montoni, bom dia, Tan Mike, como é que se regou aqui no, na remota 14? Bom dia, Mike, X-Ray Golf, prossiga. Na remota 14, solicita autorização de rebote para o Ringer de número 11. Autorizado, autorizado, reporte ao término, Mike, X-Ray Golf.